Manhã gelada, chuvosa, dentro do barraco, olha minha volta. Nada pra fazer, nada pra eu ver. A chuva embaçou até o meu rolê, pra você ver. O som roubaram, não me respeitaram. Tenho sangue bom e centena de otários. Minha mãe levantou cedo, foi trabalhar, meu coroa. Há tempo não vem nos visitar. Sumidão ligou esses dias aí. Falou que ainda gosta muito de mim. Foda. É viver se lamentando, sem um sorriso, um real, sem uns planos. De cabeça baixa, levando a vida, esperando o tempo secar as feridas. Que decepção, dor no coração. Quando o bicho pegou, contei no dedo os irmão. Que cilada, caí pra aprender. A coroa me avisou, mas eu nem quis saber. O tempo se fechou, dentro do meu peito. Não carrego mais comigo piedade no momento. Fulano me critica, diz que sou nojento. Pra quem não passou fome, não entende o meu veneno. É fácil pra você andar bem produzido. Não dá valor a nada, nem passa sacrifício. Enche meu ouvido dizendo que já sofreu. Distante do que quero, quem sofre aqui sou eu. Conquista os traíras sempre mostrando dinheiro. Embaixo da terra não existe trapaceiro. Agora tá ligado como é a trajetória. Ser filhinho de papai muda toda a história. Toda a história, toda a história. Não me fale de amor, nem piedade, se você não é sujeito homem de verdade. Não me fale de amor, nem piedade, na alegria é meu amigo, na tristeza é falsidade. Não me fale de amor, nem piedade, se você não é sujeito homem de verdade. Não me fale de amor, nem piedade, na alegria é meu amigo, na tristeza é falsidade. Meu filho tá crescendo, me pergunta várias coisas. Não dá pra evitar esse papo a vida toda. Tenho que ser esperto e mostrar o que é correto. Você tem duas pernas, então caminhe pelo certo. Assunto de família é uma complicação. Jogar no Figueirense é o sonho do meu irmão. Situação financeira nos deu uma rasteira. A conta multiplica igual a goteira. Bico ali, outro cá. Mente vazia, coisa ruim vem a tentar. Downhill. Cano tá na mão, é a hora da conquista. Acabou a escravidão. Ser honesto, desempregado é difícil. Entrou na bandidagem pra sair, é difícil. Muita mulher, muito dinheiro. Caranga da hora, quase perfeito. Calibro minhas ideias num gole de cachaça. Cair no crime agora é ser cabeça fraca. Pensa negro, new, há de ter uma saída. Observo na estante fotos da minha vida, junto com os parceiros, alguns que já se foram. Triste caminhada, mundão criminoso. Relembro das palavras de adeus de um sangue bom. O câncer já abalava, o que matou foi a prisão. É isso que me dá coragem de vencer e querer mais. Tropeço no caminho, levanto e corro atrás. Venci a guerra sem precisar dar um tiro. Usei aquilo que o ser humano tem de precioso: o raciocínio. Raciocínio, raciocínio. Não me fale de amor, nem piedade, a caminhada não acabou. Levanta seu covarde, não me fale de amor, nem piedade. Me mostre seu valor, se tiver capacidade. Não me fale de amor, nem piedade, a caminhada não acabou. Levanta seu covarde, não me fale de amor, nem piedade. Me mostre seu valor, se tiver capacidade. Essa vida parece um teste. É Deus e o diabo medindo nossa febre. Minhas orações são cheias de amargura. Pecado, condenado, só não sei qual é a culpa. Errar, cá entre nós quem não errou. Fui vítima do ódio, me desculpa por favor. Dúvidas, aparece a todo instante. Profeta vigarista por aqui tem de monte. Vai explorando nossa fé até Jesus voltar. Engana a si mesmo, traidor vai ficar. Conduziu a ambição, o falso testemunho, renegado bicho cão. A terra é sua gene, embelezada pelo mal. Hipocrisia o levará à porta infernal. Devaneio se liberta a cada segundo. Sozinho no barraco pro espelho me pergunto: será que eu sou influência pra alguém? Será que eu fui designado por quem? Qual é a minha missão aqui nesse lugar? Sofrer, ser feliz, matar ou chorar? É meu pai, eu tô ficando louco. O tempo enferrujou um terço dos meus sonhos. Você não tá entendendo o que eu tô dizendo. Vai ver, você também não é verdadeiro.